Gente, essa música eu gravei com meu parceiro Léo Santana. Se chama Solinho Ordinário. Viaje na onda, ó. Vem que vem! Léo Santana, Bruno Magnata, La Folha. É mais um. Another one. Number one. Oi, Solinho Ordinário, que não sai da cabeça. É impregnante, impossível ela não jogar essa rabeta. Solinho Ordinário, mãe, que não sai da cabeça. É impregnante, impossível ela não jogar essa rabeta. Agudo regulado, pede também. E o grave. Se concentre e não pare. Joga essa bunda e não pare. Se concentre. Joga a bunda e não pare. Se concentre e não pare. Essa bunda e não pare. É number one. É number one. É number one. Se concentre. 5 milhões no YouTube. Solinho Ordinário. Joga essa bunda e não para. O solinho que não sai da cabeça, bebê. Oi, solinho ordinário, sim, que não sai da cabeça. É impregnante, impossível ela não jogar essa rabeta. Solinho ordinário, Léo, que não sai da cabeça. É impregnante, impossível ela não jogar essa rabeta. Agudo regulado. E o grave. Se concentre e não pare. Joga essa bunda e não pare. Se concentre e não pare. Joga a bunda e não pare. Chacoalha a bunda e não pare. Se concentre e não pare. Chacoalha a bunda e não pare. E pro som, Remy. E pro som. Não pare, chacoalha, é no boa. É no boa. É no boa. André CDs, o moral de Bicoara. Oi, agudo regulado. O médio também. E o grave.